Guilherme, eu falo aqui do Foz Habita, onde hoje pela manhã acontece um sorteio dos apartamentos da Vila União. Ao meu lado está Valmir Gritten, aqui do Foz Habita. Valmir, algum tempo já que o pessoal da favela da Guarda Mirim saiu de lá. Como que está a situação agora e o que, que vai acontecer hoje? Bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia a todos da CBN. Pois é, nós estamos aí dando os números finais àquele problema da Guarda Mirim, que já persistia há vários anos, né? Então nós estamos hoje entregando aqui, finalizando o sorteio com algumas famílias que moravam ali e assim é dar dignidade para aquelas famílias. Estamos resgatando a dignidade dessas famílias. Paralelo a isso, também fizemos na mesma semana o sorteio das primeiras casas do Conjunto Jardim Primavera, também para retirar aquelas famílias das margens do rio Boeci. Com isso a gente está finalizando aí com chave de ouro um presente antecipado aí de Natal para as pessoas aí que tanto precisam da casa própria. Falando ainda da Vila União, quantos apartamentos são? Como que vai funcionar para os moradores pagarem? Como que vai funcionar tudo? No total são 184 apartamentos. Alguns deles já estavam ocupados. Nós estamos hoje entregando 27 apartamentos. Nós queremos aí, no começo do ano que vem, já entregar os outros restantes, mais uns 30 que faltam ainda, e assim finalizar. A prestação ali gira em torno de 5% da renda da família que foi declarada. Tem prestações de R$30, R$40 por mês. Mas o importante disso tudo é você dar dignidade às famílias que tanto precisam, né? Isso tem sido um constante pedido do prefeito Reni e a gente tem levado isso a ferro e fogo aqui. São 27 apartamentos, eu vejo aqui que tem várias famílias. Como que vai funcionar esse sorteio? Todas aqui vão sair com casa? Como que vai ser? O sorteio, na verdade, é para saber aonde que a família vai morar, se ela vai morar no térreo ou na parte superior, né? As famílias já foram selecionadas. São famílias que moravam já ali, na antiga favela da Guarda Mirim, e que foram cadastradas pelo nosso instituto. Então, agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente colocando as pessoas nos apartamentos. Então, ou seja, vamos dar um exemplo. Dona Maria. Dona Maria vai ocupar o bloco C, o térreo, né? E assim por diante, para que as pessoas saibam exatamente qual é o destino final de cada uma. Certo, Valmir, muito obrigado por sua entrevista aqui para a CBN e tenha um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.